Bom, nós estávamos a ver se fazíamos aqui um compassozinho, porque entretanto o colega do Diário de Aveiro, que era para aparecer, não, pelos vistos não consegue estar a tempo, ou não consegue vir. De qualquer maneira, agradecer. Ainda temos aí também o Diário de Aveiro e a Terra Nova a presença, e também o Sr. Presidente da Junta, o Sr. Presidente da Associação de Basquetebol de Aveiro, ao colega Pedro Cura, Diretor Técnico Regional, e também a um dos nossos patrocinadores, que é um dos grandes patrocinadores do Gafanho, parceiro do Gafanho, que é a Peixe Alvar. Pronto, alguns manifestaram alguma dificuldade em estar aqui presentes, porque entretanto também este fim de semana, apesar de ser o fim de semana de eleições, obriga muita gente a sair do local onde reside e ter de ir a outros locais e outros fins de semana e outras regiões para poder votar, por si só também já é bom, se bem que eu acho que estas coisas devia haver uma mudança muito grande, que é muda de residência, muda de recenseamento, que é para não andar com estas coisas todas. Mas algumas pessoas, aliás, da própria direção, tivemos essa situação, de alguns colegas que tiveram de sair da Gafanha para aproveitar este fim de semana de eleições para poderem votar. O que nós vamos fazer é apresentar o projeto com um resumozinho muito pequeno da época passada, aquilo que temos para esta época, seja do ponto de vista desportivo, do orçamento, dos apoios e também uma parte mais técnica, que depois ficará com a Ana Catarina Neves, que é a nossa coordenadora técnica geral do clube, que depois também falará sobre essa vertente. Nós tínhamos projetado isto no início, quando pensámos nesta apresentação, para o pavilhão, até para juntar a isso o facto de estarem, não é prometidas, de estarem concretizadas em termos de plano as obras de amplificação, quer dos balneários, quer da parte social do pavilhão. Acontece que o empreiteiro é o mesmo que está a acabar uma obra numa escola primária, portanto, enquanto essa obra não acabar, porque é evidente, já começou o ano letivo, faz todo sentido, a prioridade, como é evidente, para as crianças e para a escola, portanto, só aí é que nós iremos ter o início das obras, e portanto ficámos condicionados no espaço e também naquilo que tínhamos projetado para este momento. Vamos começar pela estrutura, aquilo que é a estrutura da secção de basquetebol. Portanto, a Ana Paula Costa é a nossa coordenadora geral e tem assento como vogal no clube. Portanto, nós somos secção do clube, Grupo Desportivo da Gafanha, com alguma autonomia, aquela que é possível e que nos permitem os estatutos de manter. Depois a Isabel Monteiro, que dá o apoio, que é a nossa mais recente aquisição, à coordenação geral. O Vítor Fernandes, que é o responsável pela parte financeira. O Filipe, pela parte comercial. O Idílio e o Rui, que hoje não pode estar, pela parte desportiva. O Gonçalo e o Maciel, pelas partes logísticas das instalações. Eu, pela parte da comunicação. E depois ainda temos o apoio da Rochelle, que acaba por ser o rosto do clube, quer para as instituições, para as entidades, quer para os pais e todos aqueles que se deslocam ao pavilhão. Portanto, é esta a estrutura que temos preparada para esta época 2015-2016. No que respeita à parte técnica, a Ana Catarina Neves foi a grande aposta do clube em termos, já sou o Sérgio, em termos daquilo que foi o plano desportivo dos nossos diretores para a próxima época, que era termos alguém na coordenação com experiência, com capacidade de liderança, com trabalho feito e já mais que provado, e que tivesse a capacidade para construir alguma coisa de novo no clube e ajudar, claramente, os treinadores que fazem parte do corpo técnico. Portanto, a Ana Catarina Neves, muito rapidamente, dispensaria apresentações, mas tem, quer como atleta, quer como treinador, já uma larga experiência, nomeadamente nas seleções nacionais, de sub-16 feminino e sub-20 feminino, e portanto tem mais que currículo comprovado e provado para exercer esta função e este cargo. À parte disso, temos também a continuidade da responsabilidade da coordenação abaixo da Catarina do mini basket, pelo Jorge Cunha, que mantém as mesmas responsabilidades da época anterior e que acumula também ainda alguma responsabilidade para alguns escalões, neste caso a Vitalina Pinto pelos Babies e o Jorge pelos Sub-8. A Rochelle ficará responsável este ano pelos Sub-10 mistos. Os escalões de minibásquet neste momento estão mistos, não é? Para já ainda estão todos mistos. E a Maria Sousa e o Rui Cruz pelo Sub-12. Todo o mini-basket tem a parceria e o apoio para a próxima época da Peixobar. O diretor responsável pelo escalão do mini-basket é o Maciel. Nós este ano na direção decidimos que os diretores seriam, para além dos cargos que ocupam, ou das funções que ocupam, não são cargos, são funções, teriam também a responsabilidade de acompanhar uma ou várias equipas, não como seccionistas, mas como diretores daquela equipa, para haver algum apoio e alguma ligação entre a direção da secção e as equipas. Para a formação, nós vamos ter no escalão de sub-14 masculinos, o Salvador continua como treinador. Neste caso, vai ter o privilégio de ter dois diretores, não é para todas as equipas. Então é bom que ele também se sinta reconfortado com isso, que é Isabel Monteiro e o Filipe Rochinol. Nos sub-14 femininos, o José Pires mantém novamente o escalão e também com dois diretores. Portanto, os sub-14, o escalão de sub-14 é um luxo em termos de apoio logístico, mas também porque é o escalão onde tem os atletas mais jovens e que se calhar necessita de uma outra atenção. Os sub-16 masculinos, o Bruno Pereira mantém-se também no escalão como estava no ano passado e o Vítor Fernandes será o diretor da equipa. Este ano vamos ter duas equipas sub-18, no sub-18A e no sub-16 femininos. Primeiro, desculpa, aqui está mal, não é o Bruno Pereira, isto foi a fazer o copy-paste, é o Janicas, o André Janicas e o Rui Matos. Peço desculpa pelo erro do copy-paste, espero que aqui, por acaso aqui já alterei, não é por ter sido erro. Os sub-18, como eu estava a dizer, é que vamos ter duas equipas este ano, como tivemos duas equipas no ano passado em sub-16 masculinos. Portanto, serei eu como treinador e o Vítor como diretor. E nos sub-18A, e aqui voltou a estar o erro, que é o mesmo que estava do anterior, é o André Janicas e o Rui Matos, que será o treinador e o diretor. Nas séniores femininas será a Joana Vieira, que é uma entrada nova no clube. Ela era treinadora da ADESCO já no ano passado na primeira divisão. Nós vamos ter as séniores femininas na primeira divisão nacional e eu serei o treinador adjunto e a Ana Paula Costa a diretora. Por último, nos séniores masculinos, que este ano manterão no escalão do campeonato nacional, também primeira divisão, mas com uma forte componente de atletas formados no Gafanho e outra grande forte presença de atletas que vieram, uns que já cá estavam, que não eram de formação do Gafanho, mas que já cá estavam, e outros de fora, e que têm um grupo considerável, penso que 15 atletas, coisa que já não existia há algum tempo no clube. Portanto, será o Salvador Silva e o João Lopes o treinador e o diretor da equipe. Portanto, esta será a estrutura técnica, agora aqui sem erros, de todo o corpo técnico do clube. Só um ligeiro resumo, muito rápido, em relação àquilo que foi o ano passado, para também termos a noção e alguma comparação para a próxima época. Nós tivemos 163 atletas inscritos na ALA, segundo a informação da própria Associação de Basquetebol de Aveiro. Com esta divisão, portanto, tivemos na iniciação do mini-basket 48 atletas, 25 masculinos e 23 femininos, portanto, equilibrámos aqui as contas. Na formação, e considerando a formação, agora podemos colocar aqui em termos técnicos uma outra dúvida, mas para as contas, portanto, a formação entre o sub-14 e sub-18, porque os sub-19 femininos, há quem queira comparar aos sub-20 masculinos que existiam no ano passado, e pelos vistos o escalão de sub-19 feminino na próxima época vai terminar, portanto vai passar a ser sub-18 e aí a comparação já será diferente, pelo menos é a perspectiva da Federação, não sei se será concretizada ou não, é esta a perspectiva. Portanto, na formação nós tivemos 78 atletas, 54 no setor masculino e 24 no feminino, e aqui importa só ressalvar que a diferença do masculino para o feminino é precisamente porque o masculino tem mais escalões na formação do que tem o feminino. Portanto, o feminino praticamente é só sub-14 e sub-16, nós no masculino temos sub-14, sub-16 e sub-18, ainda com a particularidade no ano passado termos tido duas equipas de sub-16 masculinos. Na competição, portanto, considerando no escalão masculino os séniores e no escalão feminino os sub-19 e as séniores, já que no masculino não tivemos, embora existissem em termos competitivos, mas não tivemos sub-20, portanto tivemos 16 atletas, praticamente era a equipa masculina sénior mais aqueles atletas que seriam sub-20, e no feminino 21 atletas entre a equipa sénior e sub-19. Portanto, o total dá este, 95 atletas masculinos, 68 femininos, com aquela particularidade que já referi dos escalões, de haver mais escalões no masculino do que no feminino. E fomos, no ano passado, o quinto clube da ABA com mais atletas inscritos. Estivemos presentes em 5 fases finais distritais, de sub-14 e as sub-19 femininos, onde nos qualificámos ou ficámos em segundo lugar, sub-14, sub-16A e B masculinos. Ficámos em primeiro lugar no Interassociações de sub-16 femininos, portanto, entre algumas equipas de Aveiro, Porto e Coimbra, e no primeiro lugar do torneio interdistrital de sub-13 femininos, que no ano passado teve a particularidade de também ter uma equipa, pelo menos, da Associação de Basquetebol de Coimbra. Para além disso, estivemos presentes em 2 taças nacionais, sub-16A e séniores masculinos, isto após as fases finais e os campeonatos regulares, e após as fases finais também tivemos presentes, ou antes, em função dos campeonatos, tivemos presentes em 5 campeonatos nacionais, voltámos a estar em sub-14 femininos, sub-19 e séniores femininos, sub-14 masculinos e séniores masculinos, que são as provas habituais. Tivemos 2 atletas presentes nas seleções nacionais, o Francisco Amarante e a Bruna Zagaria, sub-16 masculinos e femininos. A Bruna não esteve na fase final do processo, mas o Francisco Amarante chegou a estar no Campeonato Europeu de sub-16 masculino. Para além disso, já na parte final de todo o processo de convocação de atletas nas seleções distritais, tivemos 7 presenças, portanto as 7 presenças que foram ao processo final lá embaixo na festa do basquete no Algarve. Portanto, tivemos 3 atletas nas sub-14 femininas, 2 nas sub-16 femininas e 2 nos sub-16 masculinos. Para além disso, foi convocado um atleta para fazer parte do grupo de trabalho do Centro de Alto Rendimento no Jamor na época passada, a Marta Lino, que irá continuar para o próximo ano. E do ponto de vista agora do projeto para o próximo ano, eu irei fazer algumas referências à parte financeira, à parte social, e depois deixarei, como é óbvio, a parte técnica para quem sabe e percebe muito mais do assunto do que eu. Portanto, o nosso orçamento para a época 2015-2016, em termos daquilo que são as despesas estimadas e que são praticamente 99% exclusivamente relacionadas com a atividade desportiva do clube, e tem a ver com as competições, com os encargos dos treinadores, a ABA e a Federação têm a ver com as inscrições dos atletas, com as arbitragens, com os seguros, as competições, com as deslocações e com outro tipo de despesas, ainda a presença da fisiomanual, do serviço de fisioterapia que temos para apoio aos nossos atletas, e nós aqui somos, primamos por algum rigor e transparência que pagamos os nossos impostos, como qualquer cidadão ou qualquer entidade deve fazer. Em termos de receitas previstas, aquilo que a direção financeira e comercial estimou foi na ordem dos 73.558 euros, que tem a ver com os apoios institucionais, por causa da Junta, da Câmara Municipal de Ilha e outros apoios que nós tínhamos, dos nossos parceiros e patrocinadores das várias equipas e dos vários projetos, que não é só a equipa, e já vamos explicar uma situação, por exemplo, e de algumas atividades internas que vamos fazendo, o caso do torneio internacional, outro tipo de ações que estão planeadas, e essencialmente também de algum apoio e muita colaboração dos pais, também no, neste papel que é importante. Estes são, para já, os apoios institucionais e das equipas que temos, é evidente que depois temos outros apoios, que são aqueles placares das entidades que apenas querem fazer imagem corporativa estática só no pavilhão, portanto a Câmara Municipal de Ilha, a Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, o Porto de Aveiro, que é um parceiro institucional este ano, novo, a Bresfor também é um parceiro institucional, portanto não está ligado propriamente à atividade competitiva, mas está ligado à atividade desportiva e social do clube, a Rádio Terra Nova, que tem sido também um apoio para nós, e o agrupamento de escolas daqui da Gafanha da Nazaré, com o qual temos uma estreita relação, não só por usufruirmos do mesmo espaço em termos de atividade, mas também nos apoios que vamos tendo com a escola. A Peixolar será o apoio para o nosso mini-basket. O conceito de família mantém-se no escalão de sub-14 masculinos. Os irmãos Monteiro nos sub-14 femininos. A Escola Profissional Agrícola e Desenvolvimento Rural de Vagos estará nos sub-16 masculinos. O Doce ao Cubo nas sub-16 femininas. A Óptica Branco ficou com os duas equipas de sub-18, ou com o escalão de sub-18, se quisermos, a Esporgel com as séniores femininas, e temos duas novidades, quer em termos de apoio, quer em termos de atividade, que é os masters masculinos, que serão apoiados pelo Porão, que essa é uma das novidades para a próxima época desportiva. Ora bem, nós, em termos de projeto desportivo e social para a próxima época, vamos continuar e tentar alargar, face a muitas circunstâncias e conjunturas, o apoio a alguns atletas carenciados que o clube tem, como a sociedade tem, é evidente. E este apoio tem a ver numa particular atenção, quer em termos familiares, quer em termos de estudo, quer em termos daquilo que serão alguns compromissos que pais e atletas em condições normais têm perante o clube, pela questão da mensalidade e tudo. Portanto, serão estes algumas atenções que nós queremos manter e que já sempre fizemos com alguns atletas nossos, infelizmente, tomaram nós que não precisássemos de o fazer. Depois há um projeto que está ainda em estudo, mas que já era uma ideia interna da direção, da secção, mas que eventualmente poderemos ter com alguma parceria, que é um apoio ao estudo aos nossos atletas. É uma ideia que está a nascer e está a começar a dar os primeiros passos, ainda como projeto. Depois a interação com a comunidade, como já fizemos no ano passado, receitas de apoio do bar, por exemplo, para os bombeiros, para o quartel. Também tivemos aqui com a Cáritas da Gafanha da Nazaré. Tivemos presentes este ano no Festival do Bacalhau, juntamente com o clube, fazemos parte do clube, tivemos lá a presente. Outros projetos futuramente aparecerão, de certeza. E uma iniciativa que tivemos no ano passado e que correu muito bem, apesar de ter sido projetada quase em cima da hora, com poucos recursos, e apercebemos que os recursos nem são assim tão grandes, e agora podemos é melhorar quer a parte da logística, quer a oferta que possamos dar aos miúdos e aos pais, que foi um campo de férias. Não é um campo de basquete, apesar dos miúdos também jogarem basquete, irem para o pavilhão, mas essencialmente é um campo de férias em que tivemos ao todo, durante 4 semanas, cerca de 30 e poucos miúdos, alguns repetiram as semanas, como é evidente, desde as 9 horas da manhã até às 5 e meia da tarde. Os miúdos foram à praia, brincaram, foram para o jardim, jogaram basquete, andaram essencialmente divertidos, e acho que foi um projeto engraçado que fizemos, muito fora daquilo que tradicionalmente se faz, que são os campos de basquete rígido, e de vez em quando é que metem lá uma ida a visitar a piscina. Nós aqui fizemos ao contrário, fizemos tudo e depois de vez em quando é que pusemos lá um bocadinho de basquete também para dar a componente desportiva do clube e aquilo que é no fundo a missão também da secção. Nós fizemos e queremos, já fizemos, por isso é que está aqui também neste projeto esportivo de 2015-2016, apesar de já ter acontecido no fim de semana passado, que foi a apresentação oficial das equipas, isto só em termos de atletas, porque depois iremos fazer outra apresentação oficial das equipas, mas com os apoios e as parcerias que temos, tanto que foi o weekend, chamamos o weekend, que foi a apresentação em termos de jogo com os escalões todos. Já tivemos e esperamos continuar a ter os convites de várias equipas espalhadas por vários pontos do país em vários torneios. Os séniores masculinos hoje à tarde partirão para a Guarda, os sub-14 vão ao Alfenense, os sub-16 estão para o Olivais, os sub-14 femininos também já participaram. Portanto, há um conjunto de iniciativas. Felizmente há também clubes que vão olhando para nós com alguma atenção, o que também nos deixa orgulhosos. E depois é a realização daquilo que é, fora do quadro competitivo, um dos grandes momentos altos da nossa época desportiva, que foi o 19º passado, portanto será o 11º torneio internacional e o 7º torneio de carnaval, portanto o torneio internacional ligado aos escalões sub-14 masculinos e femininos, e o torneio de carnaval ligado ao escalão de sub-16, com algumas novidades. O sub-16 normalmente tem a participação das seleções, vamos esperar que haja um maior número de seleções, essa é uma perspectiva, pelo menos mais duas, e que em conjunto, dentro das iniciativas todas, possamos criar mais atividades, nomeadamente com a eventualidade da realização de um clínico de formação de treinadores durante este período, aproveitando inclusivamente o facto de termos aí as seleções a treinar e a jogar. Normalmente, só um parênteses para voltar atrás, isto envolve, para além de toda a logística e os apoios que temos e as pessoas a trabalhar, envolve normalmente a presença entre atletas, treinadores e dirigentes das outras equipas, que no ano passado tivemos 4 equipas espanholas, 2 de Lyon e 2 da zona de Vigo, envolve entre 400 a 500 pessoas presentes no torneio nos 4 dias, portanto, sábado, domingo, segunda e terça de carnaval. As ações internas que temos projetadas são aquelas também algumas de continuidade, que é a festa da família do GTG Basquetebol, em onde juntamos parceiros, equipas e fazemos uma ligeira apresentação e a tradicional festa, a fotografia de família, etc. A festa de convívio de Natal, a festa de convívio, eu digo festa de convívio porque normalmente utilizamos o jantar, mas eventualmente, se calhar, para o próximo ano, o figurino, principalmente a de encerramento, poderá ser outro. E este ano também a disponibilização dos serviços de fisioterapia para os pais e familiares dos atletas, que não colidindo nem, e deixando sempre a prioridade para os atletas, como é evidente, poderão usufruir desse serviço, já que temos aí a empresa que presta, a fisiomanual que presta essas funções durante a semana toda. É também uma forma de podermos dar mais alguma coisa aos pais e aos familiares dos atletas que temos. Depois, os processos comunicacionais, nós mantemos, para além das comunicações internas que fazemos para os pais, para os atletas, para os treinadores, mantemos a nossa página ativa do Facebook, do blog, embora aqui isto ainda tenhamos o sonho, já do ano passado, que não conseguimos concretizar, de ter um site com um domínio próprio, porque em termos comunicacionais é diferente a forma de trabalhar e de darmos alguma visibilidade ao trabalho que fazemos. Na parte da vertente desportiva, os objetivos para 2015-2016, portanto, sem entrar muito nas questões técnicas, depois a Ana Catarina irá abordá-las, é procurarmos um aumento do número de atletas. E que já podemos dizer, ontem estive a ver mais ou menos com a Rochelle, só assim por alto, e quando o processo de inscrições ainda vai a meio, é garantido que o número de 163 atletas é ultrapassável este ano, é quase certo para aquilo que nós, para a estimativa que nós tivemos a ver, mas isso não nos garante o futuro, porque nós podemos ter 30 ou 40 atletas séniores, que já aumentamos claramente o número de 163, mas se depois no escalão de iniciação só temos 2 ou 3 atletas no sub-10, sub-8 ou sub-12, o futuro do clube está completamente comprometido. Daí que uma aposta seja que o GDG vá aos recreios das escolas ou vá às salas de aulas das escolas primárias aqui da freguesia, portanto, da Gafanha e da Barra, e durante o ano letivo todo vai procurar dinamizar uma vez por semana em cada uma das turmas todo um trabalho de captação e de monitorização com as crianças do primeiro ao quarto ano do primeiro ciclo. E este é um apoio, é um trabalho desportivo e social que nós vamos ter com a parceria da Breastfor. Portanto, por isso é que eu há bocado referia que aqueles dois apoios institucionais não têm a ver com parte competitiva nem desportiva, têm a ver mais com uma ação social do clube, e portanto será com o apoio da Breastfor que nós iremos desenvolver este projeto. Depois vamos tentar manter presença, alguma presença, não sei se é a mesma, se até mais, mas pelo menos alguma presença de atletas nas seleções distritais. Isto é importante essencialmente para os atletas, como é evidente, não é? Mais do que para o clube, mas também é importante para o clube porque é, no fundo, também um bocado o resultado do trabalho que os colegas treinadores vão fazendo ao longo da época. E depois temos a perspectiva, aqui pelo menos duas fases, a presença de duas fases distritais e eventualmente o respectivo acesso às provas nacionais, dependendo aqui um bocado do escalão, e é evidente que isto tem muito também a ver com o desenrolar da fase competitiva, que por mais esforço que nós tenhamos e mais capacidade que nós tenhamos competitiva, temos sempre de considerar que o basquete não jogamos entre nós, jogamos sempre com oposição, não é com inimigos, é com oposição, e portanto desse lado a oposição pode, em determinados momentos ser muito mais forte que nós e, portanto, condicionar aqui alguma concretização destes dois objetivos. Mas, pelo menos, em termos de perspectiva, é essa que temos face aos escalões que estão presentes. Ainda é objetivo conseguir, ao longo deste trabalho todo que formos fazendo, alimentar as nossas equipas sénior, não estarmos dependentes de andarmos constantemente atrás de coisas, ou que deixaram de jogar, ou que não têm lugar nas suas equipas, ou que estão insatisfeitos com outras equipas e procuram o gafanha para jogar, andar sempre nesta incerteza, porque se conseguirmos alimentar as duas equipas sénior que temos, significa também que o trabalho que fomos desenvolvendo ao longo da época e dos outros escalões teve algum resultado, porque dali sai alguma qualidade para podermos manter esses dois escalões com muita prata da casa, como se costuma dizer. E depois é tentar manter a equipa sénior feminina na primeira divisão nacional, e pela terceira época consecutiva temos o protocolo com a Associação Desportiva de Vagos para a questão de alguma permuta de atletas, principalmente no escalão sénior, entre os dois clubes. Nós, para o próximo ano, para além da Marta Lino, como já referi, vamos ter mais duas atletas no centro de alto rendimento no Jamor: a Bruna Zagaria, que apesar de não ser originária do Gafanha, já cá está há alguns anos, e a Mariana Mendes. É evidente que aqui vamos usufruir muito do trabalho que o Gri fez com esta atleta, mas também é verdade que é um orgulho para nós, porque foi a atleta que escolheu o Gafanha para continuar a sua atividade desportiva, e não fomos nós que andámos à procura de outras atletas. Foi ela que, face à ida para o centro de alto rendimento e ao facto do escalão de sub-16 femininos, onde ela está, não sei se inclusive tem escalão ou em termos de grupo de trabalho, tinha ali alguma diferença de qualidade técnica para a atleta, foi ela que preferiu o Gafanha, quando tinha, como nós sabemos, convites pelo menos mais dois ou três clubes para poder continuar a sua atividade desportiva. Mas é óbvio que o trabalho que está feito até agora, e importa dizer isso, é do Brandoise. As equipas para o próximo ano, portanto, como já disse, no mini basquete vamos ter dos babies até aos sub-13 mistos, portanto, na iniciação, sub-8 mistos, sub-10 mistos, sub-12 e sub-13. Na formação, no masculino, vamos ter sub-14 masculinos, sub-16 masculinos, e aqui um bocado a continuidade daquilo que foi do ano passado, sub-16, vamos ter duas equipas sub-18 masculinos. No feminino vamos ter sub-14 femininos e sub-16 femininos, não vamos ter sub-19, porque no ano passado subiram-nos muitas atletas, mais de metade da equipa, para o escalão de sénior deste ano, por força da idade. Ficámos muito reduzidos em termos de número de atletas nas sub-19, então optámos por não entrar em termos competitivos com o escalão, e essas sub-19 que ficaram mantêm-se no grupo de trabalho das séries. Na competição, portanto, nós vamos ter os séries masculinos e a novidade dos Masters, pela primeira vez, que andam todos satisfeitos e contentes, parecem os meninos do mini basquete, quer a treinar, quer no jogo da apresentação. No feminino, portanto, não vamos ter os sub-19 e vamos ter as séries femininas. Ana Catarina, eu agora passava-te a bola. Eu já não tenho mais a dizer. Mais a dizer, porque Miguel já disse parte da nada verdadeira desportiva. Pronto. Eu não é para entrar aqui por nós, dos cortes e dos bloqueios, não é propriamente isso que nos traz aqui, não é? Eu acredito que há talento em quase todos, em quase todas as localidades, em quase todos os jovens há talento. E acredito que para treinar jovens talentosos é preciso treinadores talentosos. E o talento não é só o que nós já temos dentro de nós, vem também muito da nossa capacidade de trabalho. Acredito que os treinadores que estão aqui na Gafanha, do curto período em que eu cá estou, são treinadores motivados, são treinadores interessados, são treinadores disponíveis, que ouvem, que partilham, que têm capacidade para andar para a frente. E eu acho que isto é que vai engrandecer o Gafanha e vai projetar o Gafanha ainda a outros níveis. Relativamente aos nossos objetivos e lá da parte técnica, quando me convidaram para assumir este projeto, eu fui muito clara em dizer e achar, porque é a minha maneira de pensar, que o Gafanha deve ser para as pessoas da Gafanha, para os jovens da Gafanha, para treinadores da Gafanha, para coordenadores da Gafanha. Eu não sou da Gafanha, sinto-me muito bem na Gafanha, portanto, no período que cá estou, sinto-me muito bem, mas acredito que os clubes todos passam por dificuldades e, portanto, o futuro é claramente, ou tem que ser construído claramente aqui com as pessoas da Gafanha. Não acredito noutra coisa. E digo isto na parte técnica e na parte dos jogadores. Como o Miguel já disse aqui, revejo-me no que ele estava a dizer. Em termos de objetivos da parte técnica, e eram coisas breves só que eu tenho aqui a dizer, primeiro grande objetivo, como o Miguel já falou, aumentar o número de atletas, claramente aumentar o número de atletas, só assim é que eu acho que é possível termos equipas competitivas, aproveitarmos melhor os jovens talentosos, termos futuros treinadores, termos futuros seccionistas, termos futuros presidentes de clubes, só assim é que eu acredito nas coisas. Portanto, temos que aumentar claramente a nossa base. Penso que estamos a começar pelo caminho certo, portanto, já temos ideias sobre a intervenção nas escolas, o Jorge está a liderar um projeto que eu acho que vai ter resultados imediatos, acho que vão aparecer já mais miúdos a jogar, mais miúdos e miúdas, e eu acho que é este o primeiro grande objetivo e o caminho do Gafanha. Portanto, eu definia como época de sucesso, assim em termos globais, aumentarmos claramente o número de jogadores na base, claramente. Depois, o Miguel também falou aqui em formar atletas para as nossas equipas séniores. Eu acredito que as equipas séniores, para já do Gafanha, têm que ser compostas por jovens da Gafanha. E Deus queira que essas equipas consigam jogar em competições lá de cima, do topo, é bom sinal. Não quero dizer com isto que não venham pessoas de fora, ou que não venham atletas de fora, ou que não venham treinador de fora. Não estou a dizer nada disso. Mas a base dessas equipas tem que ser, claramente, atletas formados na Gafanha. Claramente. Não vejo o futuro dos clubes se não for dessa forma. Também na nossa intervenção técnica, vamos procurar continuar a desenvolver os nossos jovens como um todo, com bons princípios, com bons valores, responsáveis, solidários, com espírito de sacrifício, trabalhadores. Portanto, não nos revemos só na parte do campo, nem na parte técnica, nem no meter cesto, mas também na parte que vem para fora do campo. E ajudar a construir uma sociedade um bocadinho mais solidária, mais melhor. E passa muito pelo tempo que eles passam dentro do pavilhão connosco e naquilo que a gente lhes puder ajudar e ensinar. E nisto vem a vertente competitiva. Às vezes podem estar a pensar, bem, esta vem para aqui falar e parece que o jogo em si, o resultado, não lhe interessa. Sou muito competitiva, gosto de ganhar. Não vejo as coisas do ganhar como um fim em si mesmo, mas para mim tão importante como o ganhar é parte do saber ser e do saber estar. E vamos tentar que as equipas da Gafanha sejam um exemplo também nessa vertente. Também temos ideias para pôr em prática, não sei se as conseguimos pôr já este ano, mas vamos batalhar muito nisso, até porque acho que fazemos ponto de honra que as equipas do Gafanha sejam um exemplo. Sem problemas dentro de campo, sem problemas na bancada, e passa muito por isso a imagem do Gafanha para o exterior. Depois, gostava muito, e tenho falado com alguns treinadores aqui da casa, que estão há mais tempo, que gostávamos de incrementar e fomentar mais o espírito de clube. Isto é, que as equipas e os nossos atletas vissem os jogos uns dos outros, apoiassem os colegas, que fossem apitar, que fossem fazer mesa, pronto, porque é preciso, só os clubes só sobrevivem assim, e temos que dar um passo. Eu acho que o Gafanha até é um clube bem organizado, mas eu acho que se pode sempre melhorar. Vamos também tentar melhorar nesse aspecto. E por fim, e mais ligado com o meu trabalho em si, eu venho para ajudar e venho para aprender. Costuma-se dizer, quem deixou de aprender deve deixar de ensinar, não é? Portanto, eu também venho para aprender e venho para partilhar a minha experiência. E espero com isto, no fim do ano, que nós sejamos todos melhores treinadores, com uma intervenção com mais qualidade, mais rigorosa, e com isso formaremos, com certeza, jovens melhores seres humanos e, com certeza, melhores jogadores. E passa por um bocadinho, esta súmula, são os objetivos claros da equipa técnica. Depois, vamos ter muitas reuniões, vamos para dentro do campo e vamos partilhar as nossas dúvidas, as nossas angústias, que não conseguimos ensinar isto, que os jogadores não fazem aquilo, mas pronto, isso já é mais dentro do campo e pronto, vamos com certeza todos evoluir e ser melhores. E pronto, não sei se querem dizer mais alguma coisa. Não sei se querem perguntar alguma coisa, nomeadamente o Sérgio Loureiro ou o Fernando Borges, em termos de comunicação, se já têm os registros todos, mas se quiserem perguntar alguma coisa. Ele já me pediu para ir lá falar comigo no beijão. Então já está combinado. Qualquer dia vai lá ao pavilhão. Eu queria agradecer ao Paulo depois chamar a presença, ao Sérgio, ao Diário da Aveiro e à Terra Nova. Sou presente da Junta mais uma vez. Esta relação começa cada vez a ficar mais sólida, mais difícil, mas mais curta, e para nós é, como já disse várias vezes, é um tipo de orgulho. Sou presidente da Associação de Basquetebol da Aveiro, diretor técnico regional, mais uma vez também agradecer a presença. Que felizmente já começa também a ser hábito, já tivemos algumas reuniões na época passada, tivemos alguns apoios quando precisámos da aula, nomeadamente para a questão da presença na primeira divisão feminina. A aula esteve ao nosso lado e ajudou-nos, e portanto também agradecer a vossa presença e, evidente, o Gafanho estará também sempre disponível para colaborar com a Associação de Basquetebol da Aveiro naquilo que for possível e estiver ao alcance. E agradecer a presença também dos colegas, quer direção, quer treinadores. É mesmo que gostaríamos de ter aqui mais gente, mas isto, a gente não faz as coisas para dar nas vistas, fazemos as coisas com a intenção essencialmente de proteger e dar visibilidade aos nossos atletas, à comunidade, porque é para isso que trabalhamos, não é em termos individuais, para qualquer um de nós que está aqui, que até temos as nossas profissões, não dependemos exclusivamente disto, portanto não é por aí que nós pretendemos as coisas, mas vamos dando os passos, se calhar no próximo ano faremos isto de outra maneira, teremos aqui mais gente, com certeza. Mas é sempre aprendendo, como a Catarina dizia, é sempre aprendendo que a gente vai dar os próximos passos e os passos mais seguros. Tá? Ok, muito obrigado.